years ago, they ruled the globe. But the pressing fist of great power carried a heavy price. And now their dominion has fallen. Você está ouvindo mais um programa Music Ground Podcast. Olá, pessoas! Eu sou a Dayana. Eu sou a Triana. E estamos aqui para apresentar um especial que esperamos nós, pelo menos temos fé de que vocês irão gostar bastante, que é um especial do After Forever. Todo mundo festejando agora, que sabe. Na verdade, ficaram antes, né? Já que a gente vai fazer propaganda bem antes. E daí, a gente, se vocês curtam, a gente vai fazer uma recapitulação da carreira da banda. E temos muita coisa boa, inclusive no tracklist. E como fã, assim, sempre senti falta de alguma coisa que homenageasse a banda depois do fim chocante que teve no ano passado. E aí 2010 é isso, né? Acho que o primeiro podcast do ano não poderia ser mais digno. Já faz um ano aí, né, que a banda anunciou. Vai fazer um ano que a banda anunciou o fim. E demorou até pra gente aparecer com um podcast especial. Eu acho mais que merecido. A banda é uma banda que marcou muito, né, o estilo aí, de vocal feminino e tudo. Eu acho que tá mais que na hora de fazer um podcast homenageando o After Forever. Uma ótima banda. Eu acho que vai ser legal dar uma lembrada aí. E pegar as coisas, né, pra escutar de novo e lembrar da banda. Sempre bom. Exatamente. Tem muita coisa legal e a gente vai falar um pouco da história, né? Da banda e dos altos e baixos. Como a gente sabe, o After Forever, ele foi uma banda que começou em 95, né? E teve o nome de Apocalipse. E aí o gênero era tipo death metal. Nossa, eu acho que se ainda fosse death metal, eu não conheceria a banda e não, acho que não estaria aqui. E com a entrada da vocalista em 97, da Floor Jansen, o estilo da banda mudou, né? Pra dar uma ênfase mais à voz dela. Mudou bastante, né? E eu gostei da mudança, né? Eu também não acho que não conheceria muito bem a banda se não fosse essa mudança. Mas foi uma ótima mudança, né? Mas assim, ela entrou e, né? E depois que eles foram lançar as demos da banda, né? Já com essa mudança incorporada, eles fizeram composições e acabou saindo aí as demos, né? Em 99. E aí que deu mais visibilidade pra banda, né? Exatamente. Era o que eu ia comentar agora. Eu acho que se a banda ainda fosse no estilo death metal, pode ser que ela não tivesse toda essa fama que conseguiu alcançar como symphonic metal e tal. E foi uma época que, 99, né, foi uma época que estavam começando essas bandas de metal com vocal feminino a ficarem mais assim conhecidas, né, tanto que foi mais ou menos na mesma época que apareceu Within Temptation, né, que até tem uma ligação aí, as duas bandas, né, fizeram parcerias em algumas músicas. Então foi uma época que começaram essas bandas, foi uma época boa, né? Eu acho que o universo conspirava, né? Conspirava e deu certo, assim, né? Aí o primeiro álbum, né, o Prism of Desire, saiu no ano seguinte, né, em 2000, e foi o que levou a banda pra frente, né? Com todos os corais, com toda a voz imponente da Floor, eles foram pra frente e teve até a participação da Sharon, né? Do Within Temptation em uma das músicas. Que eu acho que a gente tá com ela aqui. Na verdade, não, tá. É uma das músicas que eu gosto, pelo menos, que é a. Esqueci o nome dela, mas. Acho que é a Beyond Me, né? Isso, exatamente. E tipo, eu gostei bastante dela. E eu acho que foi uma união perfeita, sabe? Entre as duas bandas. Apesar ter outras músicas tão boas nesse álbum. É, foi bem legal e tem muita coisa do primeiro álbum do After que parece, né, com umas linhas assim, de teclado e tal, que parecem com o primeiro álbum também da Within Temptation. Eu acho que é porque eles são ali, né, da mesma região, né, são bandas que começaram juntas e que tem pessoas em comum, assim, amigos e tal. Então acho que influenciou no som parecido e deu certo, eu adorei a música. Uhum. E aí a formação original da banda era composta pela For Jensen, pelo Mark Jensen também, pelo Sander Gomes, o Luke Van Gerven e o Jack Driessen e Joy Backers. É, foi como a banda começou mesmo. Exatamente, e era uma formação bacana até acontecerem algumas coisas não tão boas, não é verdade? Foi quando começou a sair gente, né? Trocou baterista, primeiro trocou baterista, depois teclado também, aí já começou a ficar meio... Já começou a desfazer o grupo inicial, né? Isso é sempre ruim, ainda mais no primeiro CD, estão começando, já dá uma balançada, né? É, pois é o que me impressiona no After, porque desde o começo existem essas mudanças. E eles conseguem no decorrer da carreira uma adaptação bacana. E, tipo, não, a fama deles não parou só no primeiro álbum, porque eles conseguiram se superar, e aí veio o segundo álbum, em 2001, que, aliás, foi no ano seguinte, que é o Decipher, e, tipo, nesse disco, eu acho que a evolução do grupo e tal, e o amadurecimento musical ficou bem visível. Eu não sei se foi por conta da saída dos outros integrantes, né? É, não dá pra saber, né? Não dá pra saber, mas que é visível, é. É um álbum bem conhecido entre os fãs, né? Eu acho que foi o que realmente colocou a banda pra fazer sucesso, assim, entre o pessoal que curte metal, né? É uma pena que logo depois dele teve o trauma, né, da saída do Mark, né, que é um fã dos fundadores, mas é um ótimo CD, tem um amadurecimento do grupo, né, como estilo, assim. É um ótimo CD, eu gosto bastante dele, tem algumas músicas muito, muito boas, mas aí depois teve logo essa saída e foi um baque, né, pra banda. E aí, né, o Mark foi lá, fez o Épica, que já é outra banda, outro assunto, mas foi um problema. Acho que abalou muito a banda. Pois é, mas tipo, esse segundo álbum deles, acho que, inclusive pra gente, eu e você, Triana, é visível que foi um álbum bem melhor do que o primeiro. O primeiro foi muito bom, na verdade, mas o segundo foi melhor ainda, tanto que no tracklist a gente escolheu duas ao invés de uma só. Isso, exatamente. Foi um álbum mais importante, eu acho. Exatamente, inclusive pros fãs. Tanto que do primeiro álbum a gente escolheu uma música só, que foi a Fallen the Cry. Isso. E aí do segundo, né, a gente pegamos duas músicas que também são músicas bem conhecidas, né? A Monolight of Doubt, bem conhecida. E a Forlorn Hope, tem problemas com essa música. Essa música ela é bem... Eu acho ela bem... Ela é linda, mas ela é bem pesada, né, pra mim, assim. Eu tenho medo de algumas partes dela, mas eu acho meio estranha. Mas eu gosto muito dela, assim. Acho que do CD é a minha preferida. Ah, é? Yeah, apesar de ter medo dela? Apesar daquela narração no meio que me dá coisas... Eu gosto muito dela, acho ela muito, muito bonita, muito forte. Ela é bacana, bacana demais. Bom, deixa eu ver, o que mais que a gente pode dizer sobre o After? Eu acho que, bom, para começar é isso, né? A gente escuta essas três músicas. Exatamente. E aí depois vem a mudança total do After, né? A reviravolta que teve com a saída do Mark. Isso. Eu gostaria de explicar para todos os fãs, principalmente do MG e do Music Ground Podcast, que estamos ouvindo agora, o tracklist é composto apenas por 10 músicas, porque é um especial, a gente chorou bastante. É, acho que são poucas músicas pra explicar toda essa carreira deles, mas acho que vai dar pra dar uma ideia e deixar o pessoal com vontade de ouvir mais depois. Exatamente. Então vocês ficam aí com essas três faixas e a gente volta no segundo bloco. Yeah. We'll be right back. will never know war between us, and their mothers will know no sorrow. Allow me to end by the simple words, Shalom, Salam, Peace. Segundo bloco, vocês ouviram aí Falling the Cry, do primeiro CD, do Prison of Desire, Monolith of Doubt e Forlorn Hope, do Decipher. E agora, segunda fase do After, saída do Mark. Como foi isso? E adaptação da banda também, né? É, adaptação, o Mark saiu, ele acho que tava cansado de fazer a mesma coisa, não sei, se bem que ele foi pro Epic e foi fazer coisas bem parecidas, né, no começo, mas saiu da banda, foi um choque, né, ele é um dos fundadores junto com o Sander, né, então foi um baque pra banda, e isso em 2002. Aí eu tenho a impressão de que o EP, o Exordium, que veio logo depois, né, com 6 faixas em 2003, foi mais pra mostrar assim, estamos na ativa, não paramos, vamos fazer, e um som diferente, né? Já começou a mudar o som da banda nesse EP. Exatamente. E também, tipo, esse EP traz um cover do Iron, que eu achei magnífico. Eu adoro esse cover. Pode ser que existam pessoas que digam, não é tão bacana, mas eu adorei na voz da Flor e no trabalho da banda, sabe? Eu gosto bastante também desse cover, achei que ficou bem legal e também mostra o caminho que eles estavam querendo seguir agora, né, com a saída do Mark. Exato. Foi um caminho bem diferente do começo da banda, então acho que foi bem pra marcar essa mudança e marcar que a banda ainda estava ativa, apesar da saída dele. Aham, uhum. E aí, eu acho que, aliás, dando ênfase, uma ênfase maior, eu acho que essa foi a mudança crucial da banda. O After Forever, acho que desde sempre, ela era uma banda que se destacava, sabe? Dentre as outras. Não que seja uma das minhas favoritas dentre as parecidas. Mas eu acho que ela tem uma força muito grande. Porque eles conseguiram se adaptar e aí... Não, a sua fama não parou por aí, sabe? E aí, acho que do Exordium a gente escolheu uma faixa, né? A My Choice. Que eu acho que é bem conhecida do EP. Exatamente. Bastante conhecida. Que, aliás, tem um clipe, né? Isso, eles fizeram o EP e fizeram um clipe, né? Tudo pra... Acho que foi a ideia deles mesmo, mostrar que a banda não acabou, que tá nativa e que tá mudando. Exatamente. Acho que foi bem a fase de transição, né, da banda. Tanto que, pra ser bem sincera, eu não considero bem o Exordium um EP, sabe? Porque eles... Foi um recado deles, como você acabou de citar, de que eles estavam nativos e que eles eram tão bons com ou sem o Mar, sabe? Isso, foi bem pra provar mesmo que estavam aí nativos ainda. Aí logo depois veio um álbum conceitual, né? Eles nunca tinham feito isso antes. Na verdade, pra ser sincera, é o álbum que eu menos escutei, que é o Invisible Circles. Mas tem coisas bem legais e tem a história, né, da menina, que com problemas, né, familiares e tal. E foi um álbum, acho que foi a fase do After que mais, que eles tiveram mais sucesso, né? Foi aquela fase daquele uniforme azul que eu não gostava nem um pouco, né? Aquelas roupinhas iguais que eles usavam. Mas é muito estranho, mas foi uma fase que marcou muito a banda. Eles estavam cada vez mais conhecidos, né? Fazendo shows em todos os lugares e tal. Então foi uma fase bem importante o Invisible Circles. Pois é. Eu também concordo com você, apesar de ser uma fase boa pra banda, eu também não escuto muito o Invisible Circle. E eu não sei, tipo, acho que é o álbum que eu menos gosto da banda. É, foi por isso mesmo também que eu ouvi um pouco menos, né? Acho que dos álbuns é o que eu menos gosto, mas talvez seja pela fase de adaptação mesmo. O som é meio. Eles ainda estão se achando, né? Então ele é meio estranho, talvez, mas foi um álbum que fez muito sucesso, né? Foi pras paradas, né? Lá do norte da Europa e tudo. Então, a gente respeita. Exatamente. Tanto que a gente escolheu duas músicas pra esse álbum, né? Isso, do Invisible Circles, então, Beautiful Emptiness e Sins of Idealism, né? São duas músicas que os fãs, assim, apontam como músicas legais do álbum. Então, a gente só votei e espero que vocês curtam. To it. Yeah. terceiro bloco. Terceiro bloco, o After, então, já diferente, né? Foi uma... Acho que ficou bem dividido, assim, né? Esse podcast, as fases do After, que elas são bem visíveis, aliás. Exatamente. E, como sempre, eu vou destacando que a banda teve muito altos e baixos, mas conseguiu se destacar desde sempre, tanto que o fim dela em 2009, aliás, ano passado, né, até semana passada. É, semana passada. Semana passada, ó, e tipo, até o fim da banda, acho que os fãs choraram, sabe, bateram o pé, eu pelo menos, porque era uma excelente banda. Eu acho que foi um fim precoce, né, eu acho. Foi muito... Assim, de repente acabou. Foi meio assustador, assim, pros fãs. Exatamente. Mas aí, em setembro de 2005, voltando à história, eles lançaram o Reimagine. Que o título era uma combinação de umas palavras que eram Reflection e Imagination. E, tipo, eu não sei de onde foi que eles tiraram isso. Também não sei, invenção estranha, mas eles estavam confiando no CD como um passo a mais, assim, na carreira, uma coisa marcante e tal. E eu, assim, ele é realmente, acho que o final da mudança deles é já quando eles mudam 100% o estilo que eles estavam se transformando, né, até então, até no Invisible Circles é o final da transição. Esse CD novo, esse CD de 2005, Reimagine, ele é o final da transição. É um negócio que já estabeleceu o estilo da banda, assim. Por isso que eu acho que eles falavam que marcava tanto. E acho que marcou mesmo. Eu gosto muito desse CD. Exatamente. Eu acho que eu aceitei muito mais esse do que o anterior. E acho que eles lançaram esse esperando já o sucesso que o anterior teve, porque obviamente, né, eles tinham que se aproveitar disso, já que eles estavam mudando, eles estavam tentando se encontrar na natureza. Aí eles acho que eles conseguiram isso com esse álbum de 2005. Foi a mudança já completa e acho que marcou bastante, né, a banda também, todos, né, na verdade. Mas então, desse álbum nós escolhemos duas músicas, que eu particularmente gosto muito das duas, né, que uma é Being Everyone e a outra é Only Everything, que acho que desse álbum também é a minha preferida. Gosto muito dela, acho que o vocal da Flor tá incrível, pra variar, né, mas nessa tá muito legal. E eu gosto bastante do CD, assim, eu acho que dos CDs do After é um dos meus preferidos, assim. Eu também, tipo... E engraçado é que a gente escolheu duas músicas, tipo, Everyone and Everything, sabe? Acontece. Mas não, porque são duas músicas fodas pra caralho, que eu adoro. Acho que... Esse eu acho que é o segundo... Segundo álbum que eu mais gosto, sabe? Ele só não supera o último, que foi o After Forever. E... Caramba, essas duas músicas, acho que eu vou pirar aqui quando ouvir. São boas músicas. A gente pegou as músicas, as melhores, né, eu acho, dos CDs, pra mostrar bem a cara do CD, né? Exatamente. Aí depois desse CD veio o último, né, em 2007... Teve um nome estranho, né? Eu achei isso bem, bem curioso. Normalmente as bandas começam com um CD com o nome da banda ou artista, né? Não sei, às vezes tem isso, né? Mas o After acabou com o CD, acabou a carreira com o CD com o nome deles, né? Um negócio meio... Não, e melhor... Diferente. Param sem querer, né? Como se já tivesse... Ah tá, vamos fazer um em 2007, que a gente acaba em 2009, e aí deixa os fãs com... Então, por isso que eu achei mais curioso, é um negócio meio cabalístico, sei lá, estranho. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Tá aí, gente, uma dica. Se você for fazer um CD, se você for lançar um CD, não coloque esse nome, tá? Nem nada que numerologicamente pareça isso, porque a banda não vai dar certo. Ai, que triste. Pois é, não coloque, não vai dar certo. Então, ó, já tá a dica aí do After Forever, hein? Mas, então, esse CD, ele, eu gosto de algumas coisas dele, algumas coisas não gostei muito, tanto que a... Eu sei que o que eu vou falar pode deixar pessoas meio chocadas, mas a Energize Me não me agrada, que é a música de trabalho deles, né? Ai, meu mundo, gente! Impossível! É, eu não sei, assim, é uma boa música, mas eu não sei, eu não gostei muito dela. É, mas assim, o CD no geral, ele é bom, né? Eu acho que ele continua o trabalho do CD anterior. Né? Eu não sei, não vejo muita diferença entre eles, assim. Mas é um bom CD, eu gostei bastante dele inteiro. Né? Não tô me lembrando agora, mas acho que ele tem 12 faixas, 11. São boas músicas. Então acho que é um CD que assim, eu não sei se fecha a história da banda, ela é bem, assim, eles acabaram, acho que ainda lá em cima, assim, não teve nenhum problema, não caiu o nível da banda, nem nada, eu acho que eles acabaram bem, assim. Exatamente. E aí, tem a outra faixa, né? Que é a Equally Destructive. Essa eu gosto muito, vamos deixar isso bem claro. Eu acho essa faixa muito boa, gosto muito dela. Acho que do CD, assim, é uma das que eu mais gosto. Pois é, e tipo, eu acho que... Na verdade, eu já tô triste porque não tem mais música. Mas... eu gosto dessas duas músicas. Na verdade, esse último CD inteiro eu curti. Ouvi por horas e horas ao fio, sabe? E... acho que o After, ela... com, pelo menos eu vejo muito assim. Das bandas de vocal feminino, ele compõe um trio... Como é que eu vou dizer? Acho que é mais um trio que dá base, sabe? Pelo menos pro público, pros fãs, como é que eu vou dizer? Como referência, sabe? Como referência de vocal feminino e sinfônico. Que aí eu acho, pelo menos, o After, o Within Temptation e o Epica. Que, aliás, o Epica é suspeito, né, com o Mark. pois é. Mas, então, esse álbum, ele inclusive tem uma participação especial da Doro, né? Em uma das músicas, muito legal. E eu não sei, o After é uma das bandas mais importantes, assim, que ele marcou mesmo esse estilo, né? E é uma pena mesmo que tenha acabado, eu acho muito, muito triste, mas é isso, né? Vamos esperar agora o que vai vir aí do pessoal que saiu do After, né? A gente pode falar isso um pouquinho depois das músicas, a gente termina falando das novidades. Exatamente. E aí, tipo, espero que vocês curtam essas quatro músicas que a gente preparou pro último bloco. E vocês ficam com elas. A gente volta pro aliás, a gente volta pra esse penúltimo, terceiro e penúltimo bloco. E a gente volta no último. Daqui a pouco. Tell me what you see.

energize me, fire up this flame that's burning between us. It's not a fantasy, another mystery. It's just what I can feel, it's something I can see. It's like a memory, an inner melody. It's just what we all know, and we all hear. Oh, Ok, voltamos com o nosso último bloco. Último bloco acabou junto com a banda, né? Com o último CD, o fim de tudo. Ai, triste. Muito triste. É, mas assim, o After acabou, né, todas as atividades. Inclusive, eles postaram uma nota oficial, né, no começo de 2009 no site, né, declarando o fim da banda e tristes pelo fim da banda. Mas assim, a banda já vinha mostrando sinais de que não dava bem fazia um tempo, né? O Sander deu declarações de que não estava bem, teve problemas aí emocionais. Então a gente já tava. Eu acho que os fãs já estavam meio assim, espantados com aquela parada, né? Eles deram uma parada de um. Declararam uma parada de um ano, né? Em 2008. De férias. Né? Já tava meio que mostrando, dando sinais de que a coisa não ia muito bem. Aí o Sander, né, falou que não tava bem, que teve problemas emocionais e tal, e aí o começo de 2009 acabou, mas aí a gente já tem a Flo, né, com o projeto novo dela, né, o Revamp, que eu tô meio desconfiada, não sei o que vai sair, não faço ideia, mas estamos esperando sair, né, vamos ver o que aparece. E eu, né, pra fazer o podcast, eu andei dando uma olhada em umas matérias mais antigas, assim, de sites de notícia. E aí eu achei uma notícia de que o Mark do Epica, que era do After, né, e o Sander estão num projeto que não tem nome ainda, que não tem nada ainda, mas estão juntos. Eu falei, muito curioso. Muito curioso. Não deram declarações ainda de como vai ser o som. Falaram que querem uma coisa sem pressa, sem calendário. Mas eu tô esperando, tô achando isso bem bizarro, na verdade. E tipo, o que eu acho engraçado no After é que o final foi tipo marcado como um relacionamento, sabe? Isso deles darem um tempo e depois virem com o fim da banda. É, eu acho que eles estavam tentando remediar, né? Pararam um pouco pra pensar no que eles queriam e acabou não dando certo. É, parece um relacionamento mesmo, mas uma pena, né? Acabou. Fim do casamento aí. Cada um pro seu lado. E há ainda quem acha que eles voltariam, que eles voltarão, né? Eu não sei. Essas bandas aí, eu acho que voltar mesmo não acontece. Mas quem sabe um show daqui a uns anos, né? Alguma coisa assim, pode ser. Mas, né, nunca se como sabe. Fã. Eu espero que esse podcast fique como um tipo de memória ou como uma reivindicação para aqueles que acham que foi um absurdo a banda acabar. E, sabe, eu espero que vocês tenham gostado bastante. Eu espero e espero que ninguém. A gente não vai esquecer o After, né? Então tem tantas bandas que acabam, que foram boas, que a gente não esquece. Então, pra deixar viva a memória do After, que todo mundo pegue CD, escute e tudo mais. Exatamente. Então. É. Acho que é isso. Agradecimentos, Déa. Quer falar alguma coisa? Gente, eu agradeço a Triana, que teve paciência comigo. A gente tava pra gravar no dia anterior e aí houveram alguns imprevistos. Essa é a parte do making of, dos créditos. É, são os créditos, né? Os babados. Exatamente, né, querida? E aí, é tipo, agradeço também ao público do Music Ground Podcast. A gente alcançou os 1.000 acessos essa semana. Muito bom, alguns hein? Dias, na verdade. Ah, e também um agradecimento maior aos colaboradores, a Music Brown e os... Você ia dizer alguma coisa? Não, é que eu vou falar um pouquinho dos nossos parceiros do nosso Exatamente. Blog, né? E agradecer também, e agradecer ao público também, já que esse é o nosso primeiro podcast sozinha. Que emoção! Estamos andando com as nossas pernas. Muito bom. Eu queria falar um pouco dos parceiros do nosso blog. Vou falar alguns endereços aqui dos nossos parceiros, né? Um dos parceiros do nosso blog foi muito importante, foi o Lágrima Psicodélica .blogspot, que é um site que tem bastante coisa de música, diversificado, assim. Eles têm uma rádio também, é um site que já está há bastante tempo, então dá uma conferida, é um site bem legal. Tem o gothicrock2009.blogspot.com, que também é bem... tem muita informação sobre o estilo, né? Gothic rock é bem completo. Né? Tem dois parceiros novos que nós temos no blog, que um é o rockandtech.com.br, né? Música e tecnologia, né? É bom dar uma conferida também, é um site legal. Tem o gaveteiro.wordpress.com, também tem umas coisas... é... tem cinema, tem música, ele é bem diversificado. Também é um parceiro legal que a gente conseguiu. E tem o site, tem um blog, na verdade, né, que é o imaginarydark.blogspot.com, que também é nosso parceiro. Então eu queria agradecer o pessoal parceiro do nosso podcast iniciante. Estamos começando, mas já estamos firmes, exatamente, né? Exatamente. Pelo menos eu espero bastante que vocês gostem. Eu sou Dayana. Eu sou a Triana. E esse foi o especial do Ask Forever, começando o ano de 2010. E até mais! Você acabou de ouvir mais um programa Music Ground Podcast.